influências absorvidas, a sabedoria adquirida através da pesquisa, somos aspirantes na poesia erudita. Esbelto e agressivo, usufruída de forma construtiva, construída o afã da nobiliarquia de contraproposta, regalia autoritária dos nobres do enfoque. Novos MCs é igual do sub, nos homens bombas que explodem em meio à multidão. Comparação drástica, mas necessária a preocupação, pois eu só falei isso para que você ganhe uma dimensão do que está por vir. A revolução não será armada, mas se for, não se exerce desse aqui. Estrutura que desbelê a inteligência para os erros que estão cumprindo as tareas. Anime americano revela os brasileiros pelo movimento, sem guerra, sendo guerra, solamente dolor e sofrimento. Nombres de homens e mulheres que queres aqui estão. Em mi coração, colocarei todas as intenções com buenas expressões. Te lucharei com os take ex. Tudo que hablava na fase cotidiana, representar os pontos negros de uma bandeira branca. A esperança que não descansa desde a infância de los niños que habitam detrás de las puertas de mi coração. Hoy una muchedumbre solitaria, yo, que es hablada con buenas palabras de una raza enamorada por sus hijos, hijos del sonido de la América Latina. Ahora aquí estás nuestra familia, yo, terror, yo, hijos del fuego. Venías, obras labutadas, páginas vidas, com seis palmas de louvor, estabelecer escandido. Alternativo de verdade, mas sempre lembro dos meus antepassados, descendente de africano e carrega no peito Jesus, mentor santificado. Venias, oriente, com sorriso, olhos médios, da flora e harmonia, por ritmia, prega ganância, com confessões líricas. Metaforicamente, com nível de qualidade submissas, raízes africanizadas, reverenciando a minha essência. Cidade oculta, banhada com manto, organ de outros cinco, minha atitude, joviais, lençóis, elevo espírito com o viés, minha diva. Inspira, peripécia pela terra, o yang da fase, reflete minha alma. Enveredar, aguto, vedejar, das fontes de alchufar. E nas raízes proliferado, fato do poeta, espera e epopeia, sentimento simboliza a arte, sibila eterna. Eterno do sangue africano até um culto brasileiro, com meu axé, o botumbá, meu espírito guerreiro. Corta a lenha, madeira de lei, Oxóssi no mato, a cortar as raízes de Pojuca, Baía de todos os santos, os bandos de Oxalá. No carro de boi, Manuel Aguiar, não sofre a metade do moleque do interior. É pra falar, veracidade do engenho, dos tempos pra cá. Mirada de milhares de corações numa só canção. A junção, afro-rude, satisfação, assunção. Soliásia, saudação à nação zumbi, Chico Sainz. Porte estandarte tem a obra 100% brasileira como os versos de Buarque. O acimas do eterno sabotagem, pontos fortes, inteligência e dignidade para encarar o combate, carregando a bandeira com o coração postado em estéreo. E sabendo da importância do domélico, do vovô com topo, apa o mapa, o alimento da alma, a música. Esforço notável na reconstrução da dignidade de um povo que carrega na pele séculos de experiência vivida e sofrida. Algo que não se presta nem se divide. A gritaria é a linguagem ofensiva dos invasores da terra sagrada. Raízes, bandos apostos, passado, palmarinos amotinados, minha fonte de inspiração. O silêncio dos inocentes, a luz que reluz na cruz de Caracugo. Força motriz, chamada vida, ignescente dentro do meu coração. Tupi, Javante, Tapuiá, Caiabó, Pataxó, nossos caciques. Após a batida do cajado, fique calado e ouça mais de 500 anos de lamentos e gemidos vindos da senzala. Lá encontrará minhas referências estampadas nas almas calejadas e castigadas por chicotadas dadas por sátrapa sem alma. Espada alçada, zambi rei que me rege nas batalhas, insurreições armadas, chamas da vingança estampadas nas faces amargas. Yo, AFRO, sete velas, banca terror. Libertas da fidalgia que semeia luz de agasador. Referência é o quadro na parede quem me inspira. As estrelas, a luz prata da lua que brilha. O sorriso da criança que já não sorria. É filosofia, literatura, poesia. O amor e o rancor, uma flor e um pássaro. A pureza dos irmãos da terror. Tudo isso me torna um ser mais pleno. E assim como quero, a eles me desvelo. De mim, universo alucinante está em guerra, em sintonia com a ventania que traz a poesia até as selvas de pedras encantadas, criando um muro no faz de conta da democracia passada. Meus pensamentos vão além, criando bases, planos, ideias levadas pra dentro de um mundo onde tudo que fiz não valeu simplesmente de nada. A fuga bem sucedida no horizonte louco da esperança. Somos descendentes de zumbi, espalharemos a nossa herança, semelhança e fragrância. Quero sonhar para o meu povo uma vida justa, negros trabalhando, crianças brincando e a fome que não assusta. Mas as buzinas me trazem ao mundo louco e real, ao som da democracia que fabrica gente pobre pra viver mal. No retrato da indecência, decadência com coerência. Rezas feitas sem crenças, palavras fortes causam polêmica. Quem muito erra porque não pensa, não sabe sua identidade nem sua própria referência. Sabásio, elos periféricos, Ed Bryan, contravenção racial, Afro Hood, chute kill rapaz, banca terror. Nanguim de Mutarelli, marcado, descobri o underground brasileiro. Sempre escondidos, gosto do podre por inteiro. A atitude de fazer, imprimir e vender. Viajar o mundo fotografando, se envolver. Sebastião Salgado fotografando a África. Admiro os desenhos de dali pra Gaia. Seu Torres Pastorino, anos de sabedoria, trazendo palavras de conforto às famílias. Os primeiros discos do GOG, política hip hop, bate pesado, miliano, só ideia forte. Pop, mó bosta, dose da última do lado bebo de mil. Aquela que ninguém nunca ouve, aquela que ninguém nunca ouviu. Os injustiçados, tesourados, os taxados de loucos, tem muito pra falar. No rap nacional, sua oportunidade, alguns sem chance de mostrar. Quero, moleque levado, criado, Plínio Marcos. Livro sobre a vida, rua, o cais, assaltos. É muita cultura no mundo, faz arte da minha vida. Ó Deus, vai que o homem louco grita. Minhas ideias positivas, tá no que ouço e no que leio. Haas, Hailu, Joseph, Gabriel, primeiro. Banca Terror, 2004. Quem gosta, gosta, quem não gosta, vira as costas. Saiu.